Ai, da minha experiência, la perre, poe, la bicireira, a missão, é beleza, louco. Eu sou a da forma, serradeiro, ai, eu sou, ela sou da mãe, ela fonda, ela sou da mãe, ela fonda, da mãe, ela sou da mãe, ela fonda, da mãe, ela fonda, ela sambeia, eu quero você para meu coração. Eu quero você para meu pulmão. Eu quero você para meu coração. Eu quero você para meu pulmão. Eu passo sempre lá em casa e olho pela janela. Eu vejo você na cola, eu vejo você chorando agora. Eu quero você para meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Eu passo sempre por lá, você grita bem mais alto assim. Eu quero você, amor, porque você tem um cabelo grande e é um cara revolucionário desse planeta. Eu quero, quero você, ou aqui ou no outro lado. Eu quero você, ou aqui ou no outro lado. Minha mãe não quer nada com você, mas eu amo você. Eu quero você para o meu pulmão. Eu quero você para o meu coração. Não interessa quem fale, não interessa quem agrade, não interessa que diga que você é feio ou bonito. Eu quero você para o meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Não adianta falar que você é feio ou bonito. Eu quero é você para me deixar. Eu quero é você para me agradar. Eu respondo para você, minha garotinha. Eu quero você que for viujinha. Para o meu coração, eu quero explicar pra você, minha garotinha. Só amo você, e você for mocinha. E você não for mocinha, eu não quero nada com você. Eu só quero você para passar tempo. Eu não gosto de mulherzinha, eu gosto é de cabacinho. Ah, eu quero você para o meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Eu tô dizendo pra você que eu nunca trabalhei. Tenho raiva de quem trabalha. Sempre fui sustentado por essas meninas lindas desse mundo de meu Deus. Pra que caminhão? Da minha experiência, trabalhar. Nunca trabalhei. Tenho raiva de quem trabalha. Sempre fui sustentado por essas meninas lindas desse mundo de meu Deus. Eu quero você para o meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Ei! Eu gosto de mulher, pode ser preta ou vermelha, pode ser amarela ou branca. Para mim, ela tem todo o valor. Desde que ela pague pra andar comigo, desde que ela pague pra me abraçar, desde que ela pague para me dar de tudo que eu quero e necessito. Eu quero você para o meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Menina bonitinha, eu sempre passo por aí, você grita bem alto. Eu amo esse cabeludo e esse tal desse barbudo. Mas eu digo pra você, se você tiver graninha, eu vou pegar você. Eu quero você para o meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Eu quero você para o meu coração. Eu quero você para o meu pulmão. Menina bonitinha, eu quero lhe abraçar. Eu quero lhe beijar. Eu quero fazer uma aposta no seu solado, no seu pé. Eu quero você para me amar. Eu quero você para me vigiar. Eu quero você para me beijar. queridinha. Se você tiver dinheiro, eu vou correndo em cima de você e vou lhe dar uma pernada e vou lhe abraçar com carinho, com toda a felicidade. Eu quero você para o meu coração. Eu quero você.